a vida anda ruim, meu irmão, eu sei. Não adianta um dia um dinheiro, espera a bola da vez. Olha pro lado, estila assim, quem vai ajudar? Será que algum parente ou os irmãos da igreja? Que no mês passado uma dispensa adiantou, mas disse assim que o único caminho era o Senhor. Você olhou, desconfiou, mas tudo bem. Enquanto um está ajudando, tanto faz mil ou cem. A casa caiu, a comodismo encostou. Será que agora vê o prejuízo que o mesmo causou? A sua família não liga mais pra você. Diz que o mais provável é cavar sua cova e morrer. Mas te digo convicto que não é senão, é senão. Enquanto uns quer te afundar, outros te traz solução. Lembra dos crentes, os irmãos daquela vez. Quando você precisou, te trouxe a do mês e fez lembrar o caminho pra trilhar. Solução é Jesus Cristo. E aí me diz agora, o que lucrou, o que te fez ser mais um rei? Andar nas costas dos outros, no tanto faz, tanto fez, nem vem. Mostra a direção, agora cê vai seguir, ou ser mais um acomodado dentro deste vale. Na permissão do Senhor te fala agora, tome uma atitude, saia desta cova, saia deste vale. A solução é Jesus Cristo, não tem como correr. Saia deste vale. Enfrente o comodismo que impede você. Saia deste vale. A solução é Jesus Cristo, não tem como correr. Saia deste vale. Enfrente o comodismo que impede você. Eu dou uma olhada e vejo vários malucos perdidos no mundo frio e cálculo. Está vivendo de brisa, fugindo dos homens de cinza, pensando que está bom, jogando fora suas vidas. Presos num grande vale, acomodados, maquinando o que não é bom, preso pelo pecado. Você está do lado de fora da vida, vivendo de brisa, brisa e brisa. Mulherada, uísque, cocaína, não está nada bem, sua mente está vazia. Abre seus olhos, pra onde você vai, nego? Você tá ficando louco. Não se acomode, se incomode, se levante para dar o troco. Caminha na trilha, tu te inspira, mude de vida. Olhe pra cima, pare e reflita, então me diga, saída, 3, 2, 1, 0, subiu o seu gás, o tempo está esgotado. Caminha na trilha da cruz, seu acomodado. Rima profética e fé que tá bobo. Saia deste vale. A solução é Jesus Cristo, não tem como correr. Saia deste vale. Enfrente o comodismo que impede você. Saia deste vale. A solução é Jesus Cristo.